ou pelo menos as desavenças que havia no entendimento da teologia. E agora nós estamos tentando, né, organizar uma faculdade livre de teologia. Então, através desse trabalho de teologia, nós vamos dar uma ideia, em geral, do que a ciência pensa sobre a personalidade divina, né, sobre Deus. Então, escrevi e saiu agora publicado um livro chamado Reino Divino. E nesse livro eu procuro dar ideias como, né, que a ciência, um cientista que trabalha no campo da psicopatologia, vê as coisas divinas. Por exemplo, na página 83, eu escrevi assim: o que você não percebe é o que mais existe, né? Bom, aí é claro, é inspirado em Freud. Quer dizer, o que menos percebe é o elemento inconsciente. O que está lá inconscientizado, a pessoa deixa de perceber. E essa parte inconscientizada, mesmo que a pessoa nunca tenha aprendido, assim, vamos dizer, pela vida intelectual, aqueles conceitos, a maior parte do que existe no universo e mesmo no interior do ser humano, o ser humano não percebe. Então eu escrevi assim: todo sentimento não sentido. E veja que a maior parte dos sentimentos as pessoas não querem sentir. Principalmente sentimento assim de raiva, de inveja, né? São sentimentos assim negativos que a pessoa procura esconder. E todo pensamento não percebido é que domina o ser humano. Então Freud, ele fez todo o trabalho dele se baseando na questão que ele chamou de inconsciente. Então, o que seria esse fator, né, na personalidade? Seria tudo aquilo que a pessoa ou esqueceu, mas ficou lá no interior, ou a pessoa nunca aprendeu a lidar com aqueles elementos. Isso constitui 90% da nossa personalidade. Então, o Sócrates dizia, né, pensador grego, que a pessoa deve conhecer a si própria para ter equilíbrio. Então, o grande impulso que a filosofia teve, que o campo científico teve naquele tempo, foi a partir dessa ideia que a pessoa é importante se conhecer para saber o que fazer na vida. E depois eu escrevi assim: Freud notou incrivelmente como se fosse um conhecedor da metafísica, colocando essa parte do não entendimento como a base da personalidade. Eu posso até dar um exemplo, né? A pessoa quer se lembrar de um nome importante, que às vezes está na ponta da língua e não consegue dizer aquele nome. Por exemplo, vai fazer uma conferência e quer falar num autor. Vamos dizer Kant, Heidegger, ou mesmo um político, né? Kennedy. Então, ele quer se lembrar e não se lembra. Então, por que que ele não se lembra? Não é porque ele esqueceu, aquilo saiu da memória. Não é assim. Mas está na memória. Mas ele não quer se lembrar porque ele tem uma resistência em falar sobre aquela pessoa. E assim, por exemplo, quando vai conversar com outra pessoa, em vez de falar nos cumprimentos, né, eu tenho prazer em falar com você, falo, não tenho prazer. Então revela algo que a pessoa esconde e que num lapso assim a pessoa comete esse erro. Então eu conheço um caso interessante. Houve um falecimento de uma pessoa muito assim difícil, né? Uma pessoa assim que deu muito trabalho para a família. Então estava lá o pessoal fazendo velório, né? E chegou uma pessoa de fora e falou com a viúva assim: eu venho aqui felicitar pela morte do seu marido. Em vez de falar, eu venho aqui dar os pêsames. Me dá os parabéns. Ele deu os parabéns. Que não deixa de ser, né? Vamos dizer uma coisa real, porque existe até em inglês uma expressão que diz high maintenance. Quer dizer, são pessoas muito difíceis de conviver. Então, num caso assim, a pessoa revela o que ela sente realmente sobre a outra pessoa. Então, essa é a verdade, vamos dizer, que só na análise é que a pessoa acaba percebendo tanto quanto ele pensa que está escondido e aquilo é que conduz a vida dele. Então, nesse livro, O Reino Divino, eu quis dar a ideia que, por exemplo, nós vivemos ainda no paraíso terrestre. Se os senhores se lembrarem, no livro, na Bíblia, está escrito que o ser humano foi criado e foi feito um paraíso para ele habitar. E que ele teria sido expulso do paraíso. Não é que bem que ele foi expulso. Porque acho que, inclusive, Deus não é uma pessoa assim que vive castigando os seus filhos. Mas o ser humano é que não aceitou viver naquele paraíso. Então eu escrevi assim: habitamos o único mundo que existe, ou que poderia existir, e este é o reino divino. Quer dizer, este paraíso para o qual nós fomos criados ainda existe. E é esse paraíso que nós habitamos e que, infelizmente, a maior parte não aceita. Agora, eu posso perguntar aqui às pessoas presentes o que acha dessas ideias. Quem quer falar? Então, começando pela ideia, né, que o Freud trouxe, pelo conceito que ele trouxe sobre o inconsciente, o que tem de mais interessante nesse conceito é o que nos caracteriza é o que não sabemos sobre nós. E nós somos grandes desconhecidos de nós mesmos. Isso justifica, inclusive, a psicanálise, que é a possibilidade de começar a nos conhecer. Então, isso é um assunto muito importante trazido pela psicanálise e que justifica a possibilidade de autoconhecimento. Nos conhecendo mais, podemos também conhecer esse mundo que nos cerca, né? Então, a questão toda, né, teológica, a questão filosófica, se torna um pouco mais facilitada a partir desse autoconhecimento, né? Eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse novo livro, porque eu acho que o Dr. Kep traz uma nova visão a respeito de Deus e do que seria, assim, o contato do ser humano com o divino, né? Que geralmente é visto como algo que pertence às religiões. Quando ele fala em Deus, antigamente os cientistas estranhavam muito, porque achavam que não era um campo da ciência, né? E até hoje ainda. Então ele dá essa visão que, porque nós estamos acostumados a pensar que a realidade contenha o mal, quer dizer, contenha erros. Então, ele, através dessa pesquisa psicanalítica, nota que a realidade em si não contém os erros. Erro, doença, problema, dificuldades, é quando a gente rejeita a verdadeira realidade, tanto exterior do mundo, social, econômica, como principalmente a interior, psicológica, de sentimentos, né? Então, a verdadeira realidade é sempre boa, bela e verdadeira. Então, é que é o paraíso. Então, ele mostra que esse assunto de Deus, o contato do ser humano com Deus, é diário. Por exemplo, o mundo todo é divino. quem que fez as leis da biologia, da física, da matemática, das artes. O mundo todo é divino e é bom, é belo e verdadeiro. Agora, o ser humano rejeita isso, então não pode usufruir desse bem enquanto rejeita. Daí a importância da pessoa conhecer, então, esse lado, essa atitude que ele tem. Mas que o paraíso não é para o futuro, como sempre se pensou, mas já estamos nele negando. Então, importante perceber para poder usufruir mais, né? Você que quer mais informações sobre os assuntos que está ouvindo, ligue para a nossa clínica em São Paulo, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, 011-3032-3616. Ou também visite o nosso site, www.trilogiaanalítica.org. E o doutor Ademar, gostaria de dar algum exemplo? Então, eu estava vendo o seguinte, que a doença é querer colocar o inferior acima do superior, para contrariar a ordem natural das coisas, ou seja, porque o divino, né, essa parte metafísica, ela está em primeiro lugar. E quando a pessoa fica doente, automaticamente ela põe os sentidos em primeiro lugar. Então a gente vê que, inclusive num dos mecanismos chamados de conversão ou psicossomatização, a pessoa está mostrando a doença dela no corpo, ou seja, mesmo que ela queira esconder alguma coisa, ela sempre vai se manifestar de alguma maneira, né? E através da terapia, a pessoa teria que voltar para esse interior para ver todo esse bem que ela assim está abandonando, né? Tá jogando fora na vida dela. E no hospital, né, é um prato cheio, que o tempo todo a gente vê pessoas somatizadas, acidentes, né, cirurgias. Então é todo um ambiente contrariando esse bem divino. Então, inclusive, eu acho que eu tenho um exemplo interessante disso que você está falando. Ademar, é um diálogo aqui de análise do livro do Dr. Kepp, A Origem da Sanidade, e que ele coloca assim, o cliente: não sei se foi por causa da cerveja que eu bebi que fiquei nervoso. E o Dr. Kepp: é que o senhor chama de nervosismo? É um sentimento de medo que me veio. Ou agora o senhor está notando que tem medo? Mas isso não é anormal? Pergunta o cliente. O indivíduo normal é aquele que vê o seu mal. Todas as pessoas têm medo. Por que o senhor não quer senti-lo? Então, essa é uma questão muito importante nessa questão do tratamento psicanalítico, porque justamente mostra essa inversão que temos com a consciência. Essa ideia de que ver o mal é negativo. Então, o que é melhor não ver, não sentir os sentimentos que tem. Quando é justamente o oposto, né? Que a gente tem a ideia que ver, o problema é tê-lo. E não que a única chance de se lidar com o problema é vê-lo, tratá-lo e conscientizá-lo. Não é, Luciana? Então, Selma, eu estava justamente vendo no livro O Homem Universal, o capítulo 6 que o Dr. Kepp fala, a questão fundamental não é ser ou não ser, mas ver ou não ver. Que é exatamente isso que você está falando. Então, isso que o Dr. Kepp falou sobre a questão do inconsciente, né? E ligado a isso que o Léo falou sobre a questão do que o divino está aqui, eu estava pensando que um exemplo que nós damos na escola Milênio do inconsciente é de uma menina que chamou os amigos para ir à praia e se encontraram na casa dela de manhã para sair. E ela não conseguia encontrar as chaves de jeito nenhum, em lugar nenhum. Procuraram, procuraram, procuraram. Aí a amiga dela falou assim: e no lixo? Será que foi? Ela falou: imagina, de jeito nenhum. E aí, por final, 2 horas depois, encontraram a chave no lixo. Então, essa questão do inconsciente é muito interessante, porque, como o Dr. Kepp falou, a gente já é levado pelo inconsciente. Então, como fazer, né? Ele fala que para haver consciência do mal, o indivíduo é obrigado a estar no bem. Ou melhor, para viver o bem, somos também forçados a ver o mal que praticamos. Quer dizer, se você não, você tem que ter consciência desse seu inconsciente, você tem que ver os problemas que tem. Não tem outra saída. E essa é a abertura para ver o paraíso que está aqui. Então, se a pessoa recusa a ver o mal que ela tem, ela não quer ver, ela sempre põe fora, né? Projeta no mundo. Então, ela vai se sentir mal e ela vai viver o inferno aqui, não é? Então, e a Helena, que é professora de línguas da Escola Millennium e veio da Suécia? Isso. Eu estou aqui com o novo livro do Dr. Kepp na minha mão, O Reino Divino. E tem um capítulo aqui que fala no título que a causa, a ação e principalmente finalidade formam o ser. Eu estava falando com meus alunos ontem e perguntei para eles assim, quais são os seus dons, seus assim, talentos, né, dons? Eles ficaram assim, ah, não sei. Eles falaram algumas coisinhas assim, mas eles ficaram meio sem graça, assim, né? Aí eu falei que, olha, a gente rejeita muito, né? Os nossos dons, a qualidade com qual a gente nasceu. E, porque todo mundo tem. A questão é que se a gente aceita isso ou não. Eu falei também que vocês podem perceber que os dons da pessoa muitas vezes são ligados à finalidade dela na vida. É como se ela é feita para uma coisa, ela é feita para uma finalidade, né? Então aqui no livro o Dr. Kepp fala assim que o ser humano traz em si ao mesmo tempo a causa, a ação e a finalidade de seu ser. Ou seja, ele é o efeito de uma causa que o coloca em ação condizente com sua finalidade. E comentei com eles também que se a pessoa vive assim fora da finalidade dela, se ela vive longe do que seria a sua finalidade, aí que vem toda essa angústia, insatisfação, tristeza, né? E se a pessoa consegue conscientizar a rejeição que ela faz, ela consegue viver mais em harmonia com a sua própria finalidade, aí que ela vai se sentir realizada, feliz e, assim, harmônica. Então, interessante. Inclusive, atendendo crianças, a gente nota que muitas vezes, desde tenra idade, a criança começa a negar os dons que ela tem. Para dar conta, né, em Deus mesmo, na criação, quer dizer, ela deixa de realizar aquilo que ela mais poderia. Daí a importância da conscientização, que é o jeito de segurar a doença. E por isso também a importância agora dessa faculdade de teologia, porque a pessoa vai ter oportunidade de ter acesso a todas essas informações e práticas de como se chegar a isso, né? Então, os interessados já podem telefonar, né? Isso. Dá mais uma vez o telefone da Cita, né? Isso. 3032-3616. Para vocês que quiserem informações sobre análise de crianças, adolescentes ou adultos, ou visitem o site www.trilogiaanalítica.org ou www.stop.org.br. Até a próxima semana.